Bom dia, meu caro. Vamos lá. Esses arquivos que você não conseguiu fazer o download, eu fiz um vídeo explicando o porquê que às vezes não consegue fazer download, né? Eu quero que você o visualize, porque tem muito material para fazer download ainda pela frente. E se todo download ocorrer isso, você e eu estamos perdidos, né? Porque nós vamos gastar um tempo enorme por uma condição técnica. Isso daí é mero uma condição técnica. Algo está acontecendo na tua máquina. Eu fiz o download novamente, porém vou te dar uma segunda opção. Mas seria muito interessante você correr atrás disso. Porque eu tenho 18 contas em nuvem só do ForShared. E todos os downloads é nessa condição, é dessa forma. É. Não se esqueça que eles são criptografados e senhados, né? Eu te encaminhei as duas senhas, senhas mestras. Cada aluno tem a sua senha individualizada. Vou te passar aqui um novo link de uma outra conta que tem esses arquivos. Mas eu pediria a você que corresse atrás desse problema, identificasse o problema que está aí do teu lado, na tua máquina. Algo está acontecendo. Fiz o download normalmente, entrei em contato com alguns outros alunos, nenhum deles teve esse tipo de problema. Então, por eliminação, sobrou o lado aí do Marcelo, ok, meu amigo? Então, por gentileza, ouça esse áudio aqui na íntegra, né? Obviamente já deve ter ouvido ou escutado. E faça o download nessa nova conta e verifique qual o problema técnico que se encontra aí na tua máquina. Outro detalhe, tenta fazer o download, né, pega o link aí e copia pelo teu celular, vê se pelo teu celular você consegue. Ou em outra máquina, né? Algo está acontecendo aí. Perfeito?